dando sequência à nossa fala sobre o tema, os aspectos físicos do Estado do Rio de Janeiro, abordaremos neste momento os climas do nosso estado. Antes de nós trabalharmos em cima dos tipos climáticos, faz-se necessário que entrássemos, por exemplo, num conceito sobre o clima. O que vem a ser o clima de uma região? Eu diria que clima é o conjunto de condições meteorológicas aparentes, temperatura, pressão e ventos, umidade e chuvas, fecha parênteses, características do estado médio da atmosfera em um determinado ponto da superfície terrestre. Este, então, é um conceito que nós poderíamos dar sobre o significado de clima. O que vem a ser tempo? Muito se fala nisto. O tempo hoje está assim ou está assado? O tempo está diferente, o tempo está chuvoso. Então, o que vem a ser tempo? Tempo são as condições meteorológicas naquele momento. Então, por exemplo, eu posso dizer que a condição meteorológica de hoje, a temperatura se projeta bastante alta. Como eu posso também mencionar que a condição meteorológica hoje desta região, desta área, está chuvosa. Então, isto é tempo. Mas ouvimos de vez em quando alguém nos colocar, por exemplo, o clima está chuvoso hoje. Não, eu acredito que isto aí não está correto, porque o correto é dizer que o tempo hoje está chuvoso. Então, isto é o tempo. E a sucessão desses tempos é que vão, então, nos dar o tipo de clima. Outra coisa que nós devemos observar é que um clima pode mudar muito quando você tem, por exemplo, a presença da latitude. Então, quais são os elementos? Quando você tem a presença do relevo. Então, esses dois grandes elementos, relevo e latitudes, são importantíssimos para a formação, para designarmos o tipo climático de uma região. Então, qual é o tipo climático? Quais são os tipos climáticos do estado do Rio de Janeiro? Primeiro fato a realçarmos aqui é quando mencionamos que esta região, este estado, está inserido dentro de uma latitude tropical ou intertropical. Ele está próximo ao paralelo de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, que é o Trópico de Capricórnio. Então nós estamos dentro de uma área tropical por excelência. Então a tropicalidade vai ser um fator importante, um elemento importante na determinação dos tipos de climas do estado. Então, por exemplo, o norte do estado do Rio tem um clima com temperaturas altas, com chuvas em torno de 1.000 ou 1.200 milímetros anuais, portanto não são chuvas tão copiosas, e que vai então nos determinar um tropical com chuvas mais ou menos secas durante todo o ano. Quando nós nos voltamos para a região, por exemplo, saímos desta área da Baixada de Goitacás, que é o norte do estado, e nós nos deparamos com a região, por exemplo, de Cabo Frio, a presença da tropicalidade também aí é um fato. Então vocês estão percebendo que a altitude baixa vai nos fornecer o clima tropical. E nesta região, as chuvas também são bastante diminutas. Tanto isto é verdade que, embora hoje vamos encontrar com muito escassa, mas o número de salinas nesta área já foi muito importante dentro do estado do Rio de Janeiro. Ela muitas salinas tiveram seu fim em virtude da presença do setor imobiliário. Se nós passarmos um pouco para, por exemplo, a região dos lagos ou da região da Costa do Sol, dentro de Saquarema e Maricá, que na região de Araruama e Cabo Frio, ainda há pouco citada, você tem a presença da Lagoa de Araruama. Mas na Lagoa de Saquarema e Maricá, devido já à presença de alguns planaltos pequenos aí, a umidade já é maior. Vejam como esta condição meteorológica vai modificar o tipo de clima. Também tropical, mas com abundantes chuvas nesta área. Seguindo para o centro do estado do Rio, nós vamos encontrar aí um clima já completamente diferente, que é a região serrana. Áreas de 800 metros de altitude, principalmente na região destas três grandes cidades, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, em que nós vamos encontrar o tropical de altitude. Então nós sabemos que na altitude, em cada 120 metros que nós galgamos, nós encontramos um grau a menos em relação à parte de planície. Então, quando nós temos 800 metros de altitude, haverá, então, portanto, uma diferença em torno de 6 graus a menos em relação, por exemplo, às áreas planas do clima tropical. paralelamente, nós vamos ter o pico culminante do nosso estado, que é na região da Serra da Mantiqueira e na região de Itatiaia. E nesta região, a temperatura aí já é completamente diferente. Ou seja, devido à maior altitude, a temperatura aí pode chegar nos solstícios de inverno a menos 6 ou 7 graus centígrados. Fato até já relatado por mim quando estive dentro desta região em 1963, que aí encontrei uma temperatura de menos 6 graus centígrados. A pluviosidade no verão é muito intensa. Então, como é também na região serrana antes citada, uma pluviosidade alta no verão, embora as noites sejam mais agradáveis com temperaturas mais amenizadas. Indo em frente, nós vamos encontrar a região do Paraíba do Sul, que é uma região muito importante, onde você tem um rio de grande importância e o clima, devido às pequenas altitudes, também oscilam para o clima tropical e com as temperaturas altas no verão e baixas quando você tem, por exemplo, a entrada de uma frente, ou seja, as frentes que são importantes dentro de uma região tropical ou dentro do Brasil por excelência, né, principalmente a massa polar atlântica, ela é oriunda do sul da América do Sul, ou seja, da Patagônia, e entrando no Brasil e caminhando até o sudeste no nosso estado, faz com que o inverno nós tenhamos temperaturas bem mais amenas, temperaturas que variam nas partes mais baixas em torno, às vezes, de 16 graus, 15 graus, dependendo da intensidade da frente, da intensidade dessa massa polar atlântica. Depois nós vamos encontrar mais para o sul a área da Bocaina, que já é completamente diferente. Por quê? Porque aí nós vamos ter a presença do mar definindo um tropical nas partes mais baixas, com muitas chuvas. Então, as chuvas são copiosas nessa região. E no Planalto da Bocaina, você vai ter o tropical de altitude bastante chuvoso. Veja que é completamente diferente, porque a maritimidade desta região vai nos proporcionar um tipo climático completamente diferente. Muitas vezes nós estamos, digamos, dentro do Rio de Janeiro, sem chuva, e dentro de Angra dos Reis e Paraty, na região próxima à Bocaina, onde o Planalto aí cai abruptamente próximo ao litoral, você está com as chuvas. São as chamadas chuvas de relevo. Então, este é um fato muito importante na determinação do tipo climático. Outro fato que eu gostaria de chamar a atenção é que essas duas massas de ar ligada ao tropical, então a massa tropical atlântica e a massa tropical continental, as duas têm uma importância muito grande. Quando a massa tropical atlântica penetra, então ela vem do Oceano Atlântico, você vai ter uma maior umidade, maior quantidade de chuvas. E quando você tem a predominância de uma massa tropical continental, vai ocorrer o contrário. A umidade é muito pequena, não vamos ter chuvas e as temperaturas são um pouco mais altas. Então, dentro desse estudo de climas do estado do Rio de Janeiro, só nos falta aí acrescentar a presença no verão da massa equatorial continental. Esta massa equatorial vai nos trazer uma grande umidade nos solstícios de verão, onde nós podemos ter problemas de grandes enchentes. Aliás, foi o que ocorreu na região da Serra do Mar, em janeiro, já aqui declinada por mim, quando uma chuva intensa, né, ceifou mais de 1.000 vidas dentro desta região, devido à altíssima pluviosidade dentro desta região. Então, gente, essas massas aqui citadas têm uma importância vital para o nosso clima. Quando eu falei na massa polar atlântica, a sua principal ação está dentro do inverno. Então, os solstícios de inverno têm a predominância desta massa de ar. Esses são os fatos mais contundentes sobre o tipo climático, os tipos climáticos da região, ou melhor, do estado do Rio de Janeiro.